se apaixonava assim. Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim. Eu não pensava que eu seria o sonho de alguém. Agora em meu coração falta o seu amor. Você dizendo que eu te fiz feliz. Eu tô colhendo a tempestade que eu mesmo fiz. Será que um dia desse eu vou te encontrar? Só pra te dizer que foi com você.